deixa curar. Thank you. Essa situação é mais difícil, com certeza. Então, essa segunda situação, quando a gente está em dúvida quantas pessoas estão vivas ainda, a gente abre o olho, porque assim, tipo, porque agora, por exemplo, só sobrou você e o Bernardo. Então, assim, então seria a hora de abrir o olho, sacar a questão de vocês dois e, tipo, e mostrar assim, ah, eu estou com uma vida, né? Tipo, pra ele. E aí, quando é assim, vou mudar um pouco o final. Lugares. Então eu estou tocando meu solo aqui, mas eu sei que está rolando um jogo de pontos. Então se eu sinto que está atrapalhando o jogo de pontos, eu dou aquela maneirada, né? Se eu sinto que eu quero dar aquela atrapalhada de propósito, tipo, ah, dar aquela sacaneada de amigo, beleza. Mas você não pode inviabilizar o jogo, porque se a galera não estiver se ouvindo, vai ser ruim, né? Então eu tenho que ter isso em mente, assim. Então uma estratégia, por exemplo, boa que eu achei que vocês usaram é começa sempre, começa mais de boa. Porque começar mais de boa é a galera se, lembrar, se olhar e tipo, não, vamos começar o jogo de ponto aqui. É, então, Jamila e Bernardo... Quer fazer a passagem? É, pode ser. É. Thank you. Thank you. já tirando tomate. Vamos programar. Legal. Não, você vê assim. A questão acho que é mais o seguinte, tá todo mundo fazendo sons muito parecidos algumas horas. Por exemplo, o Vinícius faz o PG no, no